para Císara despojos de várias cores, despojos de várias cores de bordados, de várias cores bordados de ambas as bandas para os pescoços do despojo? Assim, ó Senhor, pareçam todos os teus inimigos, porém os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos.